Paz do Senhor! Se você é um cristão, você vai identificar três tipos de temporal na sua vida. São os temporais que querem nos destruir, mas o Senhor é misericordioso. O primeiro temporal é igual àquele de Jonas. Ele estava no barco, era a razão do temporal. Enquanto não jogaram ele fora, o temporal não acabou. Igual um problema que você deve ter, que você sabe, um pecado, uma situação errada. Enquanto você não jogar lá fora, o temporal não acaba. Segundo temporal é aquele que estava no meio deles e Jesus dormia no barco. Acordaram Jesus, Jesus acalmou e disse que a fé deles poderia acalmar aquela tempestade. O terceiro temporal é igual àquele que Paulo viajando para a Itália. Foi temporal do começo ao fim, não acabou e ninguém morreu. São aquelas horas que você enfrenta problemas e vai enfrentar até o fim da vida, porém são para disciplina, não são para destruição. Qual tipo de temporal você está vivendo? Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.